Dona pista 10, o vento de 140 graus com 04 nós. Dona Fábio. O 33 está visual, pode falar? Pode manter a perna no vento? Avião, senhor, mantenha a perna do vento, se enquadre como número 2 na final da pista no zero. Chame já na final como número 2 atrás do Mike Bravo Uniforme, Força 02733. Vai reportar como número 2, o 33. Base agora, chama final. Vai chamar final, 33. Será 2733, eu tenho aeronave em Duna agora. Gira a base agora, então abandona o setor, vai pro setor norte. Tá girando, tava desviando do Urubu aqui, já tá girando base, 33. Torre Salvador, o Trip 54 no 4, muito bom dia. 54 no 4, bom dia, tráfego agora avistado. Ajuste no 0 no 7, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso 54 no 4. Dando autorização, Trip 54 no 4. Tango Mike Bravo e Uniforme, solo 1-4, libera a pista próxima à direita e chame solo em 1-2-1, décimo 1. Primeira direita, 2-1, 1 solo, Mike Bravo de volta. Vitor Uniforme, autorizado o táxi, chama na interseção, reporta que seu slot para decolagem vence aos 1-7, senhor. Hora certa no 5. 19, chama a frequência 109.8. Chama a frequência 119.8. 1033, autorizado, toque remetida, pista no 0, vento no 7 a 0 graus com 0,5 nós. Toque remetida, 2733. Uma coisa que eu falo no TAM, senhora, outra que a gente tem de obedecer do seu general falar com a gente. A gente está exatamente passando essa coordenação com o CGNA. Infelizmente, o que vem pra gente, a gente tem de estar frente ao CGNA. O CGNA falou que a decolagem do senhor até os anos 7. Eu vou coordenar outra vez, a gente está tentando coordenar. Assim que tiver qualquer situação, fala pro senhor, Vitor Uniforme. Tem táxi aprovado, chama a interseção. Salvador, bom dia. 3896, estabilizado, baixado, retravado. Bom dia, senhor. Tráfego ainda no avistado, ajuste no 07. Continua a aproximação, agora a instrução de pouso. 96. Trip 5414, pouso autorizado na pista no 0, vento 180 graus, 05 nós. Aprovado, hotel, correção, táxi aprovado, Mike Eco Delta, chame na interseção. Sim, senhor, chame na interseção, eu tô ciente da vontade. Terceira 2733, decolado, correção, tô querendo meter o zono 7, curva esquerda, mil pés, perna do vento, pista no zero, chame para base. Manaus para base 33. Sim, Salvador. Batendo o esquente Juliette na rotatória do Salvador Campos. Copiado, o esquente Juliette mantém a rotatória, previsto duas esperas na rotatória, aguarde para ingresso final para o 7, o esquente Juliette. Sempre mantendo a rotatória com 360 pela direita, o esquente Juliette. Baixado e travado. 3896, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 96. 354-1-4, no solo aos 1-8. Libera a pista, próxima interseção à direita e chame solo em 1-2, 1-1. Decimal 1, bom dia, 4-4. Tan 3896, tráfego vistado, ajuste no 017, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, Tan 3896. Reporto um caravan na perna do vento, pistão no 0, meu pés não interferirá com seu pouso. Afirmativo, está autorizado, eu tenho tráfego ao vivo. 02733, enquadre-se como número 2 após o Airbus da Tan na final da pista 10 para a troca emitida. Forceiro 2733, chame final. Quadro como zero, como número 2, na final 33. Peço aprovado, uniforme, chame, alinhado e pronto para decolagem. Ciente Delta, aguarde. Uniforme. Mike Bravo Uniforme, autorizado o cruzamento para a BRT a parte 5, a estacionar frequência livre. Mike Bravo Uniforme. Salvador, bom dia, Charlie Romeo Delta. Charlie Romeo Delta, bom dia, tráfego ainda no avistado, ajuste no 0 no 7, confirme, intenções de pouso, pistão no 0. A possibilidade de circular aqui, eu já estou visual no ELS completo, circular para 1 no 7. Negativo, senhor, continua a aproximação, agora autorização. Tan 3896 no solo aos 20, libera a direita e chama o solo em 121, decimal 9. 29, direita. Final, 2733. Senhor 2733, continue a prestação, agora a autorização. Aguardando. 2733, autorizado, toque remetida, pista 10, ventram 30 graus, 62 de nós. Sim, toque remetida, pista 10, 2733. Charlie Delta, eu reporto um tráfego na rotatória, já o número 1 para pouso pista no 7, caso o senhor circulasse ou, na verdade, cancelasse, seria o número 2. Continua a aproximação como número 1 para pista 10. Charlie Romeo Delta. Delta, certo. Whisky Yankee Juliette autorizado final, chame final de 3 milhas, pista 17, Whisky Yankee Juliette. Para na final de 3 milhas, pista 17, Whisky Yankee Juliette. Oscar Victor Uniforme autorizado a decolagem da pista 17, vento no 30 graus 05 nós, ajuste no 017. Comodoro, tem 3896. Tan 3896, agilize táxi via Alfa e transfere 121, decimal 1. Reporte antes da Juliette, 121. 211 antes da Juliette. Romeu, correção, Papa Romeu, Charlie Romeu Delta. Autorizado o pouso na pista no 0, vento no 20 graus 059. Reporta um Charlie 650 se afastando pela sua direita, decolando a pista no 7, não interfere com seu pouso. Sente livre pouso, pista no 0, sentido tráfego, Charlie Romeu Delta. Porcela 2733, tocou e arremeteu aos 21. Curve à esquerda, perna 200, pista 10, mil pés, chame para gerar base. Esquerda, mil pés, chamará para a base, 33. Oscar Vitor, uniforme, decolado aos 22, chame agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8, acione 5573, Oscar Vitor, uniforme. 7, acionado 5573, controle 198, grato, tenha um bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Final de transmissões da ONU, para o Whisky Juliette, passar para nós, senhor. Whisky Yankee Juliette, agilize na medida do possível seu pouso pistão no 7. Agilize na medida do possível, chame mais perto do tráfego ainda não avistado. Agilize a aproximação do seu pouso. Tanto a ajuda da Whisky Yankee Juliette. Tráfego 630, está próximo, pode esperar. Pulo 630, mantenha um ponto de espera, senhor. Ok. Isso aí, Salvador, bom dia, voo 648, aproximando-se do dia Serra, vai baixar a travada. Bom dia, voo 648, tráfego avistado, ajuste no 017, continua a aproximação agora de autorização de pouso, reporta um Charlie 182, aproximado pela sua esquerda, efetua pouso, pista no 7, não deverá interferir com sua aproximação. Ciente, guardando autorização, 648. Charlie 1 Delta, solo 23, libra direita, solo 121, decimal 1. Libra direita, 1211, Charlie Romeu Delta. Pulseira 2733, reporta um Charlie 182 na sua final pista 17. Mantenha o setor norte, curvas pela direita, aguarde autorização de pleno vento, pista 0, 2733. Tá, curvando para a direita, pessoal, correndo na nave nacional, da 17 e outro nacional da 10033. E antes, Juliette, pouso autorizado, pista no 7, vento no 50 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0, 1 no 7. Autorizado, pouso no 7. Uno 648, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, meia dúzia de nós. Pouso no 0, gol 648. Tango Whisky, Yankee Juliette, no solo 25, confirme parte oxidestina. Parte 5, ciente, livre táxi à direita, estacionar frequência livre, Whisky, Yankee Juliette. Mike Eco Delta, condições de ingressar na pista, correção, ingresse pista 17, chame quando pronto para a decolagem, Mike Eco Delta. Do Whisky Juliette, coordenar com a Infraero. Vicente. Juliette, quantas pessoas são? 4 pessoas, Vicente, vai coordenar. O 630 ali mantém a pista no 0. Ali mantém o 630. 2733, continue na do vento, pista 10, aguarde para girar a base. Mantenha aguardando, 33. Meia 48 no solo 26, libera a pista próxima interseção à direita, chama esse solo em 121, décima 1. 21, obrigado. Pista 2020, mantém um ponto de espera, pista no 0. Mantendo ponto de espera da pista no 0, pista 2020. Não copiei, pouso para a pista no 7, até agora não. O Forceiro do 733 autorizado, final, pista 10, chame final, senhor. Vai, chamando a final, 33. Voo no 630, autorizado a decolar da pista 10, vento 140 graus, 059. Autorizado a decolar, 630. Cruzeiro 2020, condições de decolagem logo autorizada? 2020, Lima tem pista no zero, aguarde para decolagem assim que autorizado, senhor. Gol 630, decolado aos 28, chama agora o controle de Salvador, frequência 119, decimal 8, senhor, tenha um bom voo. 08, boa, obrigado. Bom jogo. Cera 2020, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 05 nós. 2020, decolar. Sete, três, três, autorizado, toque remetida, pista 10, vento 140 graus, 05 nós. Digo, toque remetida, pista 033. Decolado aos 30, chama agora o controle de Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. 119,8, grato. Será 2733, tocou remeter aos 31, o quinto toque remetido, senhor, confirma intenções? Segue para mais um toque remetido e após os dois ILS. Mais um toque remetido, ciente, autorizado, o curva à esquerda, pena do vento, pista 10, chame para girar a base, o Força Aérea 2733. Esquerda, pena do vento, chamando para a base, 33. Oi, bom dia, 1094, 3 milhas para o externo. 1094, tráfego agora avistado, ajuste no 097, continue para a estação, chame externo, trem baixo travado, 1094. Continua a reporta no externo, 017, no 094. Externo, baixar travado, Bono 094. Bono 094, pouso autorizado na pista 0, vento de 170 graus com 079, justo no 017. Reporto um caravana da Força Aérea na perna do vento, pista 0, mantendo 1000 pés, não deve interferir com o seu pouso. Centro tráfego, autorizado pouso, Bono 097, Bono 094. Meu Delta, confirme, parte 5, senhor. Estou copiado, senhor. Parte 5, senhor Cru, autorizado cruzamento 1735 para parte 5. A estação na frequência livre, Charlie, meu Delta. Senhor 2733, visual com o Boeing 737 da Gol na final piscina 0. Afirmativo. Ciente, encolhe-se como número 2 após o tráfego para a pista 10, o 2733, chame final. Vai chamar final como número 2, 33. Delta, para decolagem agora? Autorizado, livre decolagem, pista no 7, vento no 60 graus, 059, destino 07, Mike, que Delta, chame fora do solo, senhor. A curva será pela direita, senhor, afirma. Uno 094 no solo aos 35, libera a direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, obrigado, até mais. Gente, Mike Delta, decolado aos 36, autorizado curva à direita, reporte quando visual algum caravana na pista, no final da pista 10, Mike Delta. Tem gente sendo curva à direita, apontará quando visual algum caravana, Mike Delta. Procura 2733, autorizado toque e arremetida na pista 10, vento no 30 graus, meia dúzia de nós, destino 07, 2733. Livre toque emitido, 2733, pista do carro. Macaco Delta, visual com caravana nacional. Macaco Delta, na retaguarda do caravana, autorizado o cruzamento do eixo de aproximação, pista no 0, chame para gerar a base, pista no 7, Macaco Delta. Delta ciente, a retaguarda do caravana reportará na geração final da onda. Um no solo. 238, do you have the caravan on short final site, runway 10? Yes, sir, I see the guy on short final for 10. Have the caravan short final lineup and wait runway 10, 238. Alright, behind the caravan, line for way 10, man. Confirme outro tráfego, chamou? É o Bono 094, tá na Alfa, sem contato com o solo 211 e nem 209. Gente, por gentileza, senhor, faça um outro contato em 1211 agora. 1211, ok, obrigado. Mike Delta vai girar para base para sinal da 17, contra embaixo da base. Copiado Mike Eco Delta, autorizado toque arremetida da presente pista no 7, vento no 40 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0 no 7, Mike Eco Delta. Gente, toque arremetida, Mike Eco Delta. Era 2733, tocou e arremeteu agora aos 38, confirma intenções? Se possível, vetores para. Fui para 2000 e vetores para LS. Cada senhor subiu para 2000, aguarde coordenação controle. Para 2000, aguardando, 33. Terceira 2733, chama agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8, senhor, tem um bom voo. É Salvador, controle 198. American 238, I'm just waiting for the Brazilian Air Force caravan who had a touch and go on runway 10, clear the access over your takeoff, sir. Just a moment. Se a decolagem abortar e pousa na pista, sim, autorizado, senhor. O vento agora no 40 graus 07 nós, informe o final do procedimento. American 238, are you able to at reaching flight level 2, correction, 2,000 feet to turn right, sir? Sure, we can turn right, absolutely. I'm sorry, sir. To turn left, make a left turn after reaching 2,000 feet. Okay, left turn after 2,000 feet, Sergeant. Roger, American 238, clear to take off from the V10, wind is 140 degrees, 05 knots, QNH1017, American 238. 238, Roger, we're rolling, thank you. Oi, Salvador, bom dia. Economia 21, ponte cara na 0, pronto. Bom dia, economia 21, alinha e mantém, né? Pistão no 0, senhor. Alinha e mantém no 0, economia 21. Mike Eco Delta, autorizado. O vento de 160 graus, 04 nós. American 238, airborne at 43, contact now over the departure frequency 119.8. Have a good flight, sir. 19.8, thank you, and now bye-bye. Mike Eco Delta, fora do sol. Mike Eco Delta, curva direita, chame para cruzar o eixo de aproximação pista no zero, Mike Eco Delta. Faltará para o cruzamento do eixo, Mike Eco Delta. Número 21, após decolagem, condições de manter pro até 2 mil pés, somente após curvar à direita, subida da El. Afirma, senhor. Conforme carta. Livre, a decolagem pista no zero, gol número 21, vento de 180 graus, 05 nós. O gol no 621 solicita mais 40 segundos, senhor, devido à decolagem aí do 57. 40 segundos, ciente. Número 21, o controle acabou de nos solicitar que o senhor mantivesse a proa até 3 mil pés, negativo 2 mil. 3 mil pés mantendo a proa até a decolagem. Sim, de 3 mil mantém a proa, número 21. Gol no 621 iniciando a decolagem no zero. Muito obrigado, senhor. Copiado no 60 graus 059-17, ou no 621, bom. Mas Eco Delta parou o cruzamento hoje, dá uma zero. Eco Delta autorizado, chame para base. Chamará. Kiosque Yankee, bom dia. Livre acionamento, senhor. Chame para o táxi. Perdão, senhor, não copiei. Se aprovado, Yankee, Kiosque Yankee, chame a interseção para ingresso. Para girar base 17, o Mike Eco Delta, baixado e salvado. Delta autorizado, toque remetido na pista no 7, vento no 40 graus, meio dos de nós, Mike, Eco Delta. Eco Delta. Gol no 621, decolado aos 4,6, chame agora o controle de Salvador em 119, decimal 8, o senhor mantendo o até 3 mil pés, tem um bom voo. 198, mantendo o até 3 mil, gol no 621. Torre Salvador, pioneiro 32, fui LR. Eu não copiei. Pioneiro 32, estabilizado no ILS. Torre Salvador, Força Aérea 2332? Afirmo, Força Aérea 2332. Gente, 2332, por gentileza, cheque o rádio, a transmissão está vindo muito baixo, eu muito pouco estou entendendo a sua transmissão. Vamos receber agora, amigo. Agora muito melhor, senhor, confirme intenções. O primeiro da FUR LS, na final da área RS-X-10. Gente, continue a aproximação, agora a exposição de pouso, repórter. Senhor, reporto o Sikorsky 76, efetuando esse toque emitido na pista 1-0, correção 1-7. Não deverá interferir com sua aproximação, o 2332. Ok, estou ciente, não visual com tráfego, aguardando a exposição de pouso. Papapapá, Mike Eco Delta, efetue toque emitido na pista 1-7, arremetida somente após o eixo de aproximação da pista 1-0, Mike Eco Delta, livre 1-60 graus, meia dúzia de nós. Ok, então vai fazer uma passagem a baixa altura e iniciando a remetida após o eixo da 1-0, confere? Confere, senhor. Caraca. Yankee, Oscar Yankee, reporta o Sikorsky 76 fazendo esse estoque emitido da pista 1-7. Vai passar agora pelo eixo de aproximação pista no zero, perto do senhor. O senhor decolará após a aeronave, senhor. Pastor 3-3, correção, Pastor 3-2. Mantenha o hotel, senhor. Eu tenho outra aeronave da Força Aérea para pouso agora pista no zero. Janeiro 3-2, pouso autorizado. Na pista 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Torre para Papatango, Yankee Oscar, Yankee iniciou na retaguarda do 776. Copiado Yankee Oscar Yankee, vento, colisão, decolado aos 4-9. Chama agora o controle de Salvador, frequência 1-19.8, bom voo. 9-8, obrigado, seu voo. Macaco Delta fora do solo, confirmando, pode avisar uma aeronave na final. Pode manter a separação da mesma, ingressar no circuito. Gente, Macaco Delta, reporto um esquilo, decolou a sua retaguarda agora para o setor da Fonte Nova. Mantenha a separação com o mesmo, chame para o cruzamento, deixe a aproximação pistol 1-0, Macaco Delta. Gente, Macaco Delta, vai manter a separação, já passando ali no litoral, iniciando curva à direita, visual com o tráfego na final, chamará para o cruzamento. Pulseira 2332, copia autorização de pouso, pistão 0. Pioneiro 32 é o autorizado pouso. Pioneiro é autorizado pouso, vento no 60 grau 059017, ajuste 2332. Pioneiro 32, vindo pouso. 40.009, está pronto. Copiado 6140, aguardo instruções. Lá. Delta visual com esquilo, vai passar na guarda do mesmo, já engraçando aqui na no circuito pela direita. Delta Mike com Delta, chame para o cruzamento do eixo de aproximação, pista 1-0. Vamos lá, Mike com Delta. Meu 140 a linha e mantém pistão no zero. Mantendo no zero, né? 140. Guardião 01? Confirme. Guardião 01 está na estrada do Coco, em patrulhamento. Poderia reportar através nossa da torre para retorno. Autorizado, senhor. Chame através nossa da torre de Guardião. Guardião 01. Vai nosso, Guardião. Grato. Pioneiro 32 no solo aos 51, senhor. Libera a pista próxima interseção à direita. Faça, execute Eco, Alfa e Delta e chame na Delta para o cruzamento da pista no 028, Pioneiro 32. Pioneiro 32, Eco, Alfa, Delta, comandando na Delta, vibrando a pista. Mike Eco Delta, para início do cruzamento, estamos lá. Primeiro cruzamento, Mike Eco Delta, chame para gerar base. Oxenem 140, autorizado a decolar da pista no zero, vento no 90 grau, 059, 10 no 7, ajuste. A linha decola no 10, Oxenem 6140. O Mike Eco Delta, base pela direita da 17, baixar pra lá. Copiado Mike Eco Delta, condições de efetuar o toque arremetida na pista 17, taxiar a baixa altura e arremetida depois da deixa de aproximação pista 10? Sem problema, toca na 17, vai a baixa altura e depois do pista 10 arremete o Mike Eco Delta. Livre Delta, vento no 70 grau 059, ajuste no 07, Mike Eco Delta. Delta. Oxenair, 6140, decolado ao 53, chame agora o controle de Salvador, frequência 1-19.8, bom voo. Tá na vez, obrigado, boa tarde. Oxenair, 1140. Boa tarde, 6140. Não. Não copiei. Juliette, Papa Eco. Juliette, Papá Eco, continue a aproximação para a pista 17, reporte na segunda milha, Juliette, Papá Eco. Eu vou continuar para a pista 17, Papá Eco. Gente, Juliette, Papá Eco, confirma, intenções de pouso, pista 17? Intenção de pouso, abastecimento. Pouso, abastecimento, pista 17, copiado. ULS, 0733. 2733, continua a aproximação, aguarda utilização de toque emitida, vento no 50 graus 079, ajuste no 07. Reporta o Sikorsky efetuando o toque emitida, pista 17, não deverá interferir com sua aproximação 2733. 4451, ponto espera da 1-0, pronto. 4451, bom dia, mantenha o ponto espera, senhor, número 2, protocolagem de piscina 0. Mantenha o ponto espera, 4451. Senhor Salvador, pioneiro 32, confirma a Delta. Afirma, pioneiro 32, mantenha a Delta aguardando autorização para ingressar no pátio militar, pioneiro 32. Pioneiro 32, confirma a Delta, aguardando para ajudar a polícia. Afirmo, Mike Eco Delta, agora ao 5-4, chama iniciando o procedimento de arremetida após o eixo da pista no zero. Sério, 2733, autorizado o toque arremetida, pista 1-0, vento na 60 graus, meio dos ginásios, destino 0, 1-7, o 2733. Livre, toque arremetida, 2733. Avião 01, reporta o Romeu 44 na final da pista 1-7, aproximadamente 2 milhas, confirme visual com o mesmo? Negativo, visual, agora sim, visual com avião 7, aeronave. Gente, confirme, intenções de pouso direto, parte 4? Parte 4. Enquadra-se com o número 2, a retaguarda do Romeu, do Robson 44, para pouso na pista, no parte 4, Guardião 01. 02 para pouso, Guardião. Recortíssimo, Guardião, que ataco. Gilete Papaeco, pouso autorizado. Correção, continua a aproximação, aguarde a instrução de pouso, Gilete Papaeco. Continua a aproximação, aguarde a instrução. Cinco Delta, remeta da presente, suba para 500 pés, aguarde curva direita, Mike Delta. Gilete Papaeco, tem pouso autorizado na pista no 7, vento no 7, 0 graus, 07, 9, ajuste no 0 no 7. Pouso autorizado, a gente está para pouso já, Papaeco. Era 2733, Tocoia remeteu agora aos 5.6, suba para 2.000 pés, mantendo a proa e chame controle em Salvador, frequência 1.19.8, Força Aérea 2733. 2.000 na reta, controle 19.8, 2733. Juliette Papaeco, confirme, solo controlado, senhor? Solo controlado, Papaeco. Gente, confirme o pátio que se destina, por gentileza? Para o pátio 4. 4, ciente, eu estacionar a frequência livre de Juliette Papaeco. Ao final para o pátio Curaio, Guardião. Copiado, Guardião 01, tem pouso autorizado no pátio do Grair, vento 180 graus 079, justo no 017. Reporto o Robson 44, que acabou de livrar para aquele pátio. Na frente do Robson, Guardião. Guardião, chama que solo controlado. Comarão, solo controlado. Grande mato, 4451. 4451, aproximadamente mais 4 minutos, já. Força Aérea 2732 na linha e mantém na interseção 2732, pistão 0. 2732, prepare-se para a decolagem do logo autorizado, ok? Não é que isso, tá pronto. Sou eu, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1000 P2, autorizado, curva à direita, chame para o cruzamento de eixo de aproximação, pista 1-0, Mike Eco Delta. Delta, ciente, iniciando curva à direita, apontará para o cruzamento. Torre de Salvador, o gol no 561, uma milha para o externo, será embaixado e travado. Gol no 561, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, senhor. Reporto dois helicópteros pousando agora, pátio 4, ficando à sua esquerda, não interferindo com a sua aproximação no 561. Ok. Força 2732, autorizado a decolar da pista 1-0, vento 1-7-0 graus, meia dúzia de nós. Decolagem, pátio 3-2. Autoriza o cruzamento do PNR-32 de imediato? A retaguarda do Força Aérea 2732 do cara vão autorizar o cruzamento de imediato aqui no zero. O Pioneiro 32. Obrigado. O 01 considera seu solo 59 estacionar frequência livre. Bom descanso, já. Pioneiro 32, ciente, estacionar frequência livre. Bom descanso. O Uno 561 no pouso autorizado na pista no zero, vento no 70 graus, 07 nós. Uno 561 no pouso autorizado, pista no zero, vento Uno 70 graus, 07 nós. Sente livre pouso na Uno 0, Uno 561. Macaco Delta ingressando aqui no circuito, pela direita, visual com o Uno. Copiado, Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento do eixo de aproximação pista 1-0, chame para a base, Mike Eco Delta. Chamará para a base, Mike Eco Delta. Azul 4451, confirme visual com o Boeing 737-800 da Gol, agora curta final pista no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego e pouso, anima tem pista no zero, Azul 4451. Após a passagem do tráfego, pouso, anima tem no 0-4451. Força 2732, decolado ao 00, chame agora o controle de Salvador em 1-9-8, com voo. 32, controle de 98, bom dia. Papá Mike Eco Delta, autorizado o toque remetido na pista 1-7, vento 1-8-0, grau 089, ajuste 1-0-7, Mike Eco Delta. Delta Center, explosão no 7, fala que não vai arremeter, só vai pouso final, fica só mais alguns minutos ali na 1-7 e recolhe. Pouso final, ciente, grato, autorizado pouso pistão no 7, senhor vento 180 com 8. Grato, ali, pouso no 7. O 4451, eu informo que o controle de Salvador despediu a restrição para o senhor, mantém proa até 3 mil pés após decolagem, ok? O Uno 561 no solo 01, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. 21, grato, Uno 561. Salvador, Força Aérea 2733, transfere. Confirma o controle, Pastor 32. 079, ajuste no 07, 4451, mantendo voo até 3000. Força Aérea 2733, é o controle de Salvador. Vetoração para o procedimento ILS X-Ray, curve à direita na proa 255, o limite da proa é a radial 240 do VR Salvador. 255, limitado pelo 240 do VR Salvador, 2733. Torre Salvador, muito bom dia, está 3198, passando externo, baixado trabalho. 3198, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0117. Só por gentileza, confirme, trem baixo travado? Trem baixo travado no externo agora, senhor. Sente, continue a aproximação, voz de 3 anos de pouso, reporta o Sikorsky 76, efetua no pouso agora, pista 17, não irá entregar sua aproximação 3198. Sente, 3198, agora. Azul 4451, decolado ao 03, mantenha a porta até 3000, chame controle 119.8, bom voo. Perfeito, nave é só. 3198, pouso autorizado, 0, vento no 60, grau 049, ajuste no 0, no SEC, 3198. Tive pouso 10, 3198. Mike Eco Delta, pra gente eu confirme, solo controlado, senhor? Não confiei. Salvador approach, descend to 5000 feet, Coenage 1017. Papa Romeu Hotel Gilete Serra na escuta do controle, Salvador. Não, pessoal no zero? Sol. Tanto 3859 após a passagem do tráfego que pousa, ali mantém pessoal no zero. E após a passagem da aeronave, está autorizado a alinhar e manter. 110 da 3859. No solo 06, libera a pista próxima, interjeção à direita, chame solo em 121, decimal 1, senhor. Livra na próxima direita, 1218, solo, tá, 3198. 3198, solo, 121, decimal 1. Corrigindo, 1-2-1-1, tá, 3198. 2 Salvador, bom dia, Papá Romeu, Juliette Tango, estabilizando ILS X-Ray. Juliette Tango, bom dia, tráfego ainda 9 estado, ajuste no 0 no 7, corrisão, tráfego agora no estado, confirme intenção de pouso, pista 10 ou 17? Na 10 mesmo, tá? Na 10, seguinte, chame a corrisão, continue a aproximação, agora a posição de pouso, Juliette Tango. Aguardando, Juliette Tango. Tan 3859, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 40 grau, 059. Nível de decolagem, Tan 3259. 60. In this heading, you will intercept. Descend to 3,000 feet, Coenage 1017. Nothing, 160 down to 3,000, should look like, we can get it done. Força aérea 2733, curva à direita na proa 290. Limite da proa é o a radial 270 do VOS Salvador. Direita 290, limitado pelo 270 do VR Salvador. Salvador, bom dia, agora no 648. Bom dia, no 648, mantém ponto de espera para o São Zero, senhor. Mantém ponto de espera, boa, no 648. Gente, hotel, Juliette, hotel. Papa Tango, Whiskey, Juliette, Sierra, reduce your speed to 200 knots. Reduce speed to 200, Whiskey, Juliette. Exato, pode ir direto para a cabeceira 35. Cabeceira 35, aproximação direta aprovada, Yankee, Oscar, Yankee, chame curta final, o vento agora 140 graus, 05 knots. Chamada curta, o Yankee, Oscar, Yankee. Juliette, Sierra, Tango, check trim. Baixado, checado, visual, tá? Juliette Serra Tango, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 grau 059, ajuste no 0 no 7. Juliette Serra Tango. 0, Juliette Serra Tango. 3859, decolado ao 08, chame agora o controle em 119, decimal 8, tem um bom voo. 098, bom trabalho. Papatão Whisky Juliette Serra, descend to 2,000 feet, Coenage 1017, cleared IOS, X-ray final port procedure, report step, shadow localizer course, number 2 for approach. Number 2,000, Coenage 1017, and

Teu Juliette Hotel confirmando, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 07 nós. Ciente, Hotel. Whisky Juliette Sierra é a Torre Salvador? Whisky Sierra, prossiga. Whisky Juliette Sierra, chame no externo, tem embaixo travado, ajuste no 017, vento agora em Salvador, 140 graus, 07 nós. Repete, externo, Whisky Sierra. Se Oscar Yankee avistado livrando a pista pátio 5, considere seu solo aos 1-1 estacionar frequência livre, o Yankee e Oscar Yankee. Autorizado, do 733. No 648 tem condições de correção, mantenha a posição, senhor. Mantenha agora, 643.